ver na maca cuspindo sangue, quase morto no hospital com uma pá de tiro, tomando soro, nem catando o painer do escorte, nem enrolando a língua, morrendo de overdose. Esquece a doce e o cachimbo, a rica cheia de joia. Já vi por um real, bisturi de legista e muito noia. Não seja só mais um número de estatística, um corpo no bar, vítima de outra chacina. É embaçado saber que a propaganda da TV, de carro, casa própria, não foi feita pra você. Saber que pra ter arroz, feijão, frango no forno, tem que pegar um oito e desfigurar um corpo. Entendo o motivo, sou fruto da favela. Sei bem qual a dor de não ter nada na panela, de dividir um cômodo de 2 metros em 5, um quarto sem luz, água, sem sorriso. Só que truta, o crime é dor na delegacia. Choque, solidão, agonia. Te dou uma 1.40 com silenciador e mira pra você estraçalhar com caixa da padaria, da mercearia, drogaria, pra que um dia sua família reze sua missa de sétimo dia. O boy de Rolex, cheirou que vidro fumê, armadilha do sistema pra matar você. Não caia na armadilha, siga minha apologia. Mesmo de barriga vazia, esqueça a joia da rica. Não caia na armadilha, siga minha apologia. Sua missa de sétimo dia, tá importado na avenida. Não caia na armadilha, siga minha apologia. Mesmo de barriga vazia, esqueça a joia da rica. Não caia na armadilha, siga minha apologia. Sua missa de sétimo dia, tá importado na avenida. Corrente de ouro, carro do ano, todo ilusório. Farinha, bicarbonato, velório. Traficante, vi vários com mapa de funcionário de BMW dando dinheiro pra delegado. Comemorando o ano novo, descarregando a traca pro alto, terminando sem um centavo. Na 12 do soldado de fuzil, granada 9. Nunca ninguém voltou com um malote do carro forte. Sempre o mesmo fim, mãe chorando no caixão. O mano planejando rebelião na detenção. Mordida de cachorro, esculacho do goi. Só quem tá lá dentro sabe o preço de matar o boy. Sei que é muito pouco, sonha apenas com comida. Quem não quer ter uma casa com piscina, um cargo bom ao invés de comer lixo. Um carro importado, último modelo esportivo. Só que o conforto não vem através do revólver. O sangue da refém milionária temendo a morte. O gambé não quer saber seu motivo. Quer sua cabeça na parede igual um porco abatido. Não interessa se é pro remédio da sua mãe, pra fumar crack ou beber champanhe. Se invadir o condomínio gritando assalto, caiu na armadilha, até no teto vai ter seus pedaços. Não caia na armadilha, siga minha apologia. Mesmo de barriga vazia, esqueça a joia da rica. Não caia na armadilha, siga minha apologia. Sua missa de sétimo dia, tá importado na avenida. Não caia na armadilha, siga minha apologia. Mesmo de barriga vazia, esqueça a joia da rica. Não caia na armadilha, siga minha apologia. Sua missa de sétimo dia, tá importado na avenida. Querem você virando a cadeia, matando estupradores, exigindo o governador, o juiz corregedor. Querem você no Opala, metralhando o bar. Chacina de número 300 pra SPTV noticiar. Por isso não tem um de nós no Congresso, na Câmara. Aqui é só ladrão, estado vegetativo na cama ou na cadeira de roda, tiro na espinha. Por um par de tênis, um risco de cocaína. Nossa vida vale menos que um real. Aqui pobre só presta pra doar órgão no hospital. Por isso vai pro colégio, tenta ser o arquiteto. Não faça os porcos aplaudirem, mas o nóia analfabeto que bate na coroa pra fumar o rádio. Dá bonde traficante e amanhece esquartejado. Pega sua 380 e faz a planta do banco. Atira no segurança, chuta o refém que tá chorando. Cata o malote, esvazia o cofre, descarrega na cabeça do gerente sua nova. Eu ponho a roupa de carteiro pra enganar o porteiro, enquadrar o prédio inteiro e roubar joia, dinheiro. Pra 6 horas eu te ver no Cidade Alerta, algemado com hematomas, tipo cachorro numa cela. O sistema tem que chorar, mas não com você matando na rua. O sistema tem que chorar vendo a sua formatura. Não caia na armadilha, siga minha apologia. Mesmo de barriga vazia, esqueça a joia da rica. Não caia na armadilha, siga minha apologia. Sua missa de sétimo dia, tá importado na avenida. Não caia na armadilha, siga minha apologia. Mesmo de barriga vazia, esqueça a joia da rica. Não caia na armadilha, siga minha apologia. Sua missa de sétimo dia, tá importado na avenida. Não caia na armadilha, siga minha apologia. Mesmo de barriga vazia, esqueça a joia da rica. Não caia na armadilha, siga minha apologia. Sua missa de sétimo dia, tá